meu amor. Bateu você, a porta entrou e fez morada em mim, meu bem querido. Um verso meu em cada canto é seu. Você é a canção em mim, o toque do tempo no contratempo, no descompasso do amor. No toque do tempo no contratempo, no descompasso do amor. No verso que não se explica, na poesia que ainda rima e que em você ficou. Bateu amor, bateu você, a porta entrou e fez morada em mim, meu bem querer. Um verso meu em cada canto é seu. Você é a canção em mim, no toque do tempo, no contratempo, no descompasso do amor. No verso que não se explica, na poesia que ainda rima e que em você ficou. Se explica na poesia que ainda rima e que em você ficou.